racha. O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço. Olá, Alexandra. Olá, Filipa. Olha, estava aqui a reparar, tens um corte de cabelo novo. Já há algum tempo. Oh, pronto, ok. Esta é aquela parte em que eu sofro bullying de toda a gente, porque nunca reparo nas coisas e quando reparo é esta a resposta que eu levo sempre. É sempre, já há um mês, Filipa, onde é que andas? Cortei só um bocadinho. Estava muito comprido. Pronto, então olha, fui eu que não estive atenta na última vez que estive contigo, portanto há 15 dias que eu não tinha reparado ainda. Hoje quem é que temos cá connosco? Olha, hoje é um episódio em que podemos tossir, porque o nosso convidado trouxe-nos umas coisinhas para aliviar a tosse. É chamado o programa. Programa que vai ser bom para a tosse. Este programa. Sim, é um programa muito bom para a tosse. É recomendável porque temos connosco o Daniel Moita. Matias, claro, o primeiro prego do ano, ainda não tinha dado nenhum este ano, portanto foi o primeiro prego que eu dei, portanto Daniel Matias, bem-vindo aqui ao Vai ao Racha. E quem é que é o Daniel Matias? É o neto do fundador da Dr. Bayard. Exatamente. Obrigado às duas pelo convite. Boa tarde. Obrigada a nós. Obrigada por estar aqui connosco e pelo generoso presente que nos trouxeste, que eu arrisco dizer que ele é mais de um quilo de repousados que ele está naquela caixa. É cerca de um quilo, é. É, pronto. Foi um prazer. Tão bom. Espero tão que gostem. Bom. Sim, eu já gostamos, de certeza. Eu já conheço e já gosto. Sim, sim, sem dúvida. Olha, nós quisemos trazer a Dr. Bayard porque realmente é uma empresa com muitos anos e que ultimamente se tem vindo a modernizar, digamos assim, e isso nota-se bastante muito nas redes sociais, que é o logo mantém-se, mas vocês têm vindo a marcar alguma presença, a marcar presença nas redes sociais, a atuar em outras frentes, se calhar diferentes, não é? Sim, sim. É o caso da música do Michael Knight sobre vocês, de algumas fotografias nas redes sociais. Como é que veio essa frescura toda, para além de serem reboçados de mentol, não é? Como é que veio essa frescura? Não, sou danis. Ah, também há de mentol. Há os dois, pois há. Eu já me lembro, há os mentol também. São verdes. Essa lufada de ar fresco, por assim dizer, começou talvez cerca de 2016. Eu vivia na Alemanha e depois voltei para Portugal, e quando voltei para Portugal foi com o intuito de trabalhar na Dr. Bayard, que é uma empresa familiar, está na minha família desde o meu avô. E juntei-me e achei que conseguia trazer algumas das minhas mais-valias para a empresa e comecei a trabalhar um bocadinho as redes sociais, e depois a coisa foi crescendo e foi culminando, por exemplo, com a colaboração que fizemos com o Michael Knight e com outras coisas, outros influenciadores. Com outros influenciadores nas redes sociais. E o feedback tem sido muito bom até agora, portanto tenho continuado a fazer mais ou menos o mesmo caminho que tinha feito e tento fazer sempre as coisas um bocadinho melhor do que tenho feito até agora, para tentar subir a fasquia cada vez mais. É da tua formação? Eu também estava com essa dúvida. Não, por acaso não. O meu percurso profissional é um bocadinho assim aleatório, que eu estudei, tirei um curso de som já há alguns anos e estive a trabalhar na área, estive a trabalhar tanto em estúdio como ao vivo a trabalhar com bandas, antes de ter emigrado para Berlim. Depois, quando estive em Berlim, estive a trabalhar numa vertente de vídeo. E ao mesmo tempo que trabalhava em vídeo, estive a trabalhar numa empresa em Berlim que fazia um bocadinho do e-commerce e fazia o back-office dessa empresa. E quando voltei a Portugal, tentei aplicar um bocadinho disso que aprendi do e-commerce. Criámos um site, criámos uma loja online, e depois, com a vertente do vídeo, se calhar de uma perspectiva de mais de uma estética mais trabalhada, comecei a trabalhar a parte mais visual das redes sociais. E foi um bocadinho assim aos zigzags vim aqui parar. E só antes de falarmos aí no Instagram, que eu tenho aqui muitas perguntas para te fazer sobre o Instagram,